Paulo, Salvador, Azul 429. No 4299, tá bom, seu copo? 02, contato no solo 58, prezado táxi, e um bom dia. Azul, azul. Sua subida. Chá na 62 no nome, no Sul, Sanjou 360. Prezado ali, 360, chá na 62 no nome. 380, 17, direita da Eulia da Bridge, 1935, 5106. Confirma 4299. Grato. Você copiou o 4299? Copiou e continua. Da Eulia da Bridge, da 17, 1935, 5106, nível 380. Negativo, chama puxa também. Que vai prosseguir para pouso na pista no 7 no NDB. Pode voar o Fox na Weber no 7. Qual é a proa então que a gente deve manter? Mantenha a proa de TAP. Ah, ITAP, é que ninguém passou a chegada pra gente, então tá bom de ITAP da presente. CP 5345, XPEG acionamento, portão 8. P225, aguarde para o ingresso. Aguarde para o ingresso, passarito 2223, a modificação na sua subida vai fazer arbor, após arbor voa elefa. Para somente após elefa voar direto Vitória da Conquista. Arbor após voa elefa, seria... Ah, elefa é com Lima, é com Fox Alfa. Positivo, Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha, o 2223, aguarde para ingresso. Tá bom, Romeu, tá me confirmando a velocidade indicada. 270. Afastamento 52,5. Papa Tango Romeu Tango, reduz o site para 2109. Reduz 2109, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Salvador, 35221 no Baral, 2109. A perna de afastamento tem condições de taxiar via pista e reportar pronto na 17 agilizando? Afirmativo, 6225. Que agilize, ingresse e forme alinhado pronto, pista 17 para iniciar a decolagem, o 6225. Forme alinhado pronto, 6225. Não. Força aérea 2733 na Lima, chama a torre 118, decimal 6, o QNH é 10015. Gente, chamar a torre 1186, grato. 5221 na informação em curso é aquilo, ajuste 1095, tá pronto pra cópia? Tá pronto. O trip 5221 no Salvador, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 17, concorra pela direita, saída Arbor, após Arbor, direto Vitória da Conquista. Aciona 5133, controle 199.35, torre 198.6. 200 autorizado, decola da 17, curva direita, saída Arbor, após direto, aciona 5133, controle 119.35, trip 5221. Planejamento correto, reporte para acionamento 5221. Voltará. Curva esquerda, Sofera 2733. Salvador, o trip 5345 para o táxi. DLD 58, autonomia 3 horas, alterna Galeão. Web 5826, ponte visual. Está visual. Lima chama a torre 118.6, QNH 10015. Autorizado táxi da Lima, na Lima chama a torre 18.6, 12.105, 3.5.3.4. 25 informa que está restrito 3.000 pés por 1.5 milhas, mantendo a proa e aguardando a liberação do controle para voar no perfil da Momo. 6225, livre iniciar a decolagem, 1.00 graus, 1.09. 6.35.3.4.5. Da 15 milhas do DME. Positivo, essa restrição se dá devido ao tráfego no, em aproximação. Assim que decolar, o senhor já chama o controle 119.35, será melhor instruído sobre a restrição, possivelmente será liberado. Afirmativo, autorizado então, 373.000 pés, 15 milhas, aqui na 6225. 1.00 graus, 1.09, livre decolagem. Na torre, na frequência 118.6. 18.6. Papatango Romeu, desça para 4.000 pés, QNH 1095. 4.615, Romeu. Nacional 5826, o vento 100 graus, 109, ajuste 10 no 5, tá baixado, travado. Ótimo. Autorizado pouso pista 17, web 5826. Confirma o vento 100 graus, 109. Informe que após o pouso irá realizar backtrack. Afirmativo, livre de pouso, realizará backtrack 52. 6225, Xané decolado ao 06, controle 119.35, vamos lá. 935, boa tarde. Número 2 para o pouso, Papatango Romeu. Qual a posição do número 1? Um? Testa nossa cancela visual e prossegue para a perna do vento da 17. Salvador, bom dia. Boa tarde, Xerém 6225. 325, contato radar, sua restrição 3 no pé. Sai da MOMA. 3 mil pés, pode bater o perfil da MOMA. Uniforme, eu já tenho dois tráfegos aqui no ponto de espera. Aguarde para iniciar o seu táxi, provavelmente mais 5 minutos. Salvador, Papatango Romeu, propõe cancelar a visual. Prossegue, está visual com a pista no 7. Papatango, Tango Romeu, Mateus 040 para separação de tráfego. Afirmativo, qual a posição do número 1? Número 1 está a 2 milhas para o pouso, porém acabou de decolar uma aeronave da cabeceira 17. Na saída Momo, vai cruzar com sua aeronave a 3.000 pés, mil pés abaixo do aeronave, mantendo o 40, Papatango Romeu. Caso queira, pode iniciar o afastamento mantendo o 40 e após vai aproar a final da 17. Positivo, então a gente afasta direto aqui, mantendo restrito 4.000 pés. 6225. decolagem, na Taxiway Quebec, do lado direito, vi um cachorro próximo à pista. Sim, obrigado pela informação, 6225. Alô? Web 5826 no solo ao 08, backtrack vai liberar via Taxiway Quebec. Via Quebec tem um cachorro aqui na cabeceira 35, tá? Me manda um cachorro próximo à cabeceira 35? Negativo. Te grato pela informação, iremos chamar o pessoal da infraero para fazer a retirada do animal. Tango Romeu, desça para 2 mil pés, mantendo a proa. 2 mil, mantém proa, Romeu. O cachorro entrou na pista aqui. Sente, tá visual, Romeu. Controle Salvador, tá tapando o motor, tá tapando. Controle Salvador, Papa Tango, Rondô, Papa Tango. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Informo que a pista 17 acaba de ser impraticabilizada devido a aeronave, a animais na pista. O senhor tem condições de fazer espera visual na rotatória? Positivo. A gente pode manter da presente que faz a 2 mil. Gente. Então, a 2 mil pés, na proa da rotatória, efetua espera visual na rotatória. E aguarde transferência de comunicações. Positivo, Papa Tango Romeu. Até agora ele está voltando, cruzou a metade da pista para o lado esquerdo, agora estou muito alto. Estou confirmando, livra via Quebec. Positivo, à sua direita e prossegue via Mike, o Webjet 5826. Salvador é o 35345. Salvador é o 35345. 5345, mantenha a posição aguardando para continuar o táxi. Mantenha a posição aguardando, poderia confirmar a pista em uso no momento? Pista no 7. Graças. Salvador, Patatango, Romeu, Patatango. Romeu, Patatango, prossiga. Romeu Patango está no fim, subida para o 3.500 pés. Romeu Patango está autorizado para 3.500 pés. Salvador 3.500, Romeu Patango. Salvador 5.500 na mãe. Tá bom, gente, passarei do 2.2.2.3. Confirmando curva à esquerda após a decolagem na Arbor Elefa, livre decolagem pista 35, vento 100 graus, 109. Webjet. Matheus está vindo na sequência. Era 2733, após a decolagem do passaredo, ingressa via pista, taxi agilizando em forma alinhada e pronto, cabeceiro no 7. B5826, após a passagem do Embraer da tripla, autorizado o táxi para Pátio 1 via Lima, posição 4, Webjet 5826. Via Lima, altimo na posição 4526. Salvador Azul 4299 para o pushback de acionamento, está na 3. Via azul 4299, um minuto com acionamento. Ok, um minuto aguardando, 4299. Alô, 2263, obrigado, bom dia. Mike Bravo Uniforme, livre inicial táxi, informe para ingresso pistão 7, Mike Bravo Uniforme. Informe qual o POB? 9, tá na escuta? Na sua escuta. Azul 4299 vai iniciar o pushback após o parqueio do Boeing 737 do Webjet no portão 4. O azul 4299. Ok, então em coordenação com o pessoal de solo, tá autorizado após o Webjet na 4. 4299. 42223, voe direto a Lefa. Eleva da presente 2223. Aéreo 2733, completa alinhamento, inicia decolagem, pistão no 7090 graus, 109. Completando o alinhamento e prosseguindo na decolagem. 225, após Momo, qual seria a proa ideal para código 350, radial 350 seria magnética? É 225, Cogbo está à sua direita na proa norte, a 10 milhas. Ah, então confere, é porque na carta ele dá uma impressão de continuar na radial 2320 do VOR de Salvador, mas não é, realmente ele tem uma curva direita. Uniforme, eu tenho tráfego aproximando para a pista 17, está aproximadamente 8 milhas fora, uma aproximação visual. Tem condições de ingressar e reportar alinhado e pronto para decolagem após o Força Aérea passar à sua frente? Após o Força Aérea, está livre ingresso, informe alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Mike Bravo Uniforme. Mando tráfego a um Learjet 40. Papa Tango Romeo transfere ciente da aeronave ingressando, está com velocidade reduzida. Tango Romeo ciente, continua a aproximação, pistão 7, aguarda autorização de pouso. Aéreo 2733, decolado ao Zuno 6, curva direita, perfil da Arbor, chama o controle 199, decimal 35. Curva direita, perfil da Arbor, chamará o controle 195. Prossiga, Guardião 02. Ah, chama de pronto no pátio do 45. Fizendo táxi até o pátio 4. Área gramada sem interferir com o setor de decolagem e pouso na pista 17, está livre. Informe no pátio 4. Área gramada sem interferir com isso, o Guardião 02. Tomará a vida. Tráfego decolando à frente, já iniciou curva direita para o perfil da Arbor. Livre, sua decolagem da 17, o vento 090 graus, 10 nós, Mike Bravo Uniforme. 12085, alternativa 1-3365, bom voo. 1-3365, obrigado, General 63, 622. Controle Salvador, Força 0733, perfil da Arbor, cruzando agora, meu, em 300 pés. O 02733, contato radar, flua com uma centena, da presente direto Arbor. A presente direto Arbor, subindo para uma centena. Tango Romeo, livre pouso, pistão no 7, 090 graus, zona 09. Livre pouso no 7, direito, Romeo. Bravo uniforme, decolado ao Zuno 8, curva esquerda, perfil da Momo. E chama o controle 1-1-9-35, atenta ao tráfego ainda na final da pistão no 7, após realizar a sua curva esquerda. Gente, até a próxima decolagem, mas já para aí. 2288, obrigado. Mike Bravo e uniforme, contato radar, sua para 1180, sai da Momo. 1180, sai da Momo, Mike Bravo em paz. Romeu Papatango? Romeu Papatango, controle. Controle, Romeu Papatango, prossiga. Confirma o destino do Romeu Papatango? Lá para o plano fechado, Salvador, Salvador, contato remetido em Aracaju. Lima, chama a torre na Taxiway Lima para ingresso na... Poção, chama a torre na Taxiway Lima, 198.6, ajuste 1005, azul 4299. Ok, então tá livre o táxi via pátio e já ingresso na Lima, quando na Lima vai chamar a torre 4299. Romeu, Solas 2-0, prossegue até o Hangar, está estacionado na frequência livre. Romeu. Trip 5-2, corrigindo, 5-3-4-5, livre ingresso, forma alinhado pronto, pistão no 7, trip 5-3-4-5. Cruzado ingresso, vai formar alinhado pronto no 7, trip 5-3-4-5. Solo, há alguma possibilidade de decolagem da 35? Quem é o último que chamou o solo? 4299. 4299. Ok. Solo trip 5221 para pushback acionamento. Gente, trip 5221. Vai passar um Embraer da Azul. Após a passagem do Embraer da Azul, está autorizado pushback acionamento na remota 13. Após o Azul, está autorizado. 5221. .299, livre decolagem da pista 35, na Lima chama torre 1-1-8-6, azul 4299. Ok, na Lima vai chamar 18-6, 4299, obrigado, bom dia. Zulu, Juliette. Dado decolagem da 197, vento 100 graus com 1 1 nós. Autorizado decolagem da 197, 3345. Papaz Zulu, Juliette Serra, tá pronto pra cópia? Azul 4299, mantém a posição na ponta de espera da 35. Mantém, 99. Doutor Teixeira de Freitas, nível 065, decola da pista no 7 com corpo pela direita, via corredor axé, decola restrito 1000 pés, após, com coordenação com controle, sobe até o 065. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. O ajuste está 1095, informação em curso é aquilo. Aciona 5041. Controle de Salvador, o Papá Romeu Índia, November Alpha, está ingressando no Interlagos para regresso. Mil pés, corredor Interlagos, reporte rotatória, visual com 7. Ciente, meu, 1000 pés, proa rotatória, reporta visual no 7, Índia November Alpha. O acionamento do Zulu Juliette Serra. 35, chama o controle agora em 119, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Papá, papá, Eco, Índia, November? Papá Tango, Romeu, Serra, X-Ray, controle, prossiga. Patango, Romeu, Serra, X-Ray, contato radar 72 milhas nordeste de Salvador. Vou na proa de Coral, mantendo 065. Paulo Salvador, 35221 para o táxi, 42 a bordo, 3:40, alterna Salvador. 35221, autorizado táxi até a Taxi Lima via pátio. Na Lima chama a torre 118 decimal meio, o ajuste é 1095, 35221. Lima, na Lima, chama a torre, o trip 5221. Confirma a alternativa, o trip? Alterna Salvador. Índia November está pronto para cópia. Índia November vai estar autorizado de Salvador a Serra November Alpha Hotel no nível 090. Decola da pista 17 com curva pela direita, saída Momo, após Momo Código, após direto. Controle 19.35, torre 19.6, zona 5110. Azul 4299, decolada aos 27, chama o controle agora em 119, decimal 35, morro. 1935, obrigado, batalha.